do Senhor, os porteiros em pé, Meselemias e Obed, servindo com fé. Filhos de coragem, valentes no lar, guardando as portas, prontos pra lutar. Homens valentes em adoração, com corações unidos em um só coração. Deus abençoado, nossa força e Semaías e Zacarias, sabedoria brilha, os tesouros sagrados prontos a guardar. Na casa do rei, com zelo e amor, servindo ao Senhor com fervor. Com fé inabalável, vamos proclamar: a vitória é nossa em Cristo Jesus.